Vem em mim, Espírito de Deus, como águas vivas transbordam meu viver. Vem em mim, Espírito de Deus, pois eu tenho sede de estar cheio de ti. Vem em águas vivas.